Bom dia, General 9970, está no ponto de beira da 10, está pronto. General 9970, autorizado leve, colar no 0, né? 180, 0 graus, 5 graus. Avenida, cola na 10, General 9970. Informação de descida? Está sendo 1.500 pessoas. A gente consegue descer com a razão máxima para 4.000, confirma? Afirmo azul 4207. Será até? Dona 094, chama a televisão salvadora em 118 do Small 95. 095, 094, boa. Arrasou, eu vou no 094, bom dia. 094, continua a aproximação, vai a atualização de pouso, bicho no zero. Vai no 094. Cancela as instruções de altitude do separador de montanhas, o ajuste 1020, autorizado o procedimento, porta estabilizado. Desce para 2000, cancelado das instruções, ajuste 1020, vai reportar estabilizado o 4207. General 9973, decola 29, chama o controle, frequência 20, isso é 8. 208, obrigado, bom dia. General 9970. 094, autorizado pelos bichinhos 0, 0180, 0 graus, 5 graus. General 9970. General 9970, bom dia. Mantenha para o outro 3 mil pés, livre do sequenciamento, após será reorientado para ter sido feito. Vai manter proa até 3.000, será o 9970. Já 9970, após 3.000, autorizar o voar Cogibo. Vai cruzando 3.000, vai voar Cogibo, Sideral 9970. Power, good morning, Azul 2770, approach Route Runway 10. Roger, Azul 2770, maintain holding short runway 10. Stand back, we'll travel May 10, Azul 2770. 94, solo aos 32, direita, chamou 21 desse canal, solo. 94. Azul, Chu, Sala, Sala, Zero, Trio, Tula, Lata, Maintain. Danapa, vai lá, vai lá, Zero, Zero, Chu, Sala, Zero. 770, fly direct to Coral. Direct to Coral, intersect transfer 2770. A senhora vem explicação, chegada bomba de Uno, desça e mantenha nível 050. Autorizado até o 050, pode voar direto posição Itapa? Guarde 3740. Sim, aguardando. Estou ali, Salvador, muito bom dia. Azul 2703 da Lima. Azul 2780, a senhora identificação, chegada BMED 1, descer e mantenha nível de voo 060. Desce, mantenha o 060 no ideal ou agora? Manda no ideal, Azul 2780. 7, é, autorizou a ITAP, está presente? Planetivo ITAP, Azul 2780, qual a velocidade que mantém? É, velocidade agora 200. Se for uma etapa, a gente inicia desse dia, começa a acelerar. Mantenha sua matriz de BOMED, Azul 2780. Mantenha uma ground de 2309. Será o número 2 no sequenciamento. 6, Azul 2780. Leandro. Opa. 2645. Visual algum campo na proa da Ceasa, Sierra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar, ciente, torre 118 do sinal 95. Ciente, transferir lá para torre 118 do sinal 95, Sierra Golf Oscar. Azul 2780, retenção para sequenciamento, curva esquerda na proa 060, tendo como limite a radial 270 Salvador. Proa da Ceasa, visual com campo, Sierra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar, autorizado final, pistão 7, aguarde autorização de pouso. Autorizado final, domo 7, aguardará autorização pouso, Sierra Golf Oscar. Stan 3740. Escuta. Stan 3740, como recebe o controle? Ué, 5%, senhora. Gente, Azul 2780, Salvador. Não, escuta, Azul 2780. Azul 2780, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 060. Esquerda proa 060, 2780. Azul 2780 tem como limite a radial 270, Salvador. Radial 270, limite Azul 2780. Azul 2780, tráfego 2 horas, 1,9 milhas, rumo Nordeste. Cruzando 160, descendo para 050, 12320. Mantenha o nível 170. Sente, eu trago de queda, mantendo 170, 2780. Autorizado ITAP. Descendo para 070. 3740, qual a velocidade indicada? 2702. A gente consegue manter a 270 até mais próxima etapa para o sequenciamento, número 1. Afirmativo, mantivemos. Teste, mantenha. 2780, mantenha 2309. Teste, 2780, mantenha 2309. 2780, reporta para o controle com a unidade de descida. Ciente, é ideal de descida então para Azul 2780. Ciente, por isso mantém o nível de voo 060, Azul 2780. 060, Azul 2780. 3740, autorizado TAP. Ciente, não pode TAP para o 060. 1230, chama Recife em 126, decimal 85. 365. Salvador, muito bom dia, 147-77, informação Kilo. 147-77, a senhora identificação, chegada Bonfia, desça para 4 mil pés, informa ajuste na 020. Desce para 4 mil pés, chegada Bonfia, 4777, se possível, solicite a Duna. 147-77, número 3 na aproximação, negativo Duna, reduza para 2509. Reduzido para 2550, né? 4777. 2 Salvador, 4 milhas da cabeceira 17, Sierra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar autorizado pouso, pistão 17, vento 170 graus, 8 nós. Autorizado pouso, cabeceira 17, Sierra Golf Oscar, vento 170 graus. 2780. Gente. Tem 3740, cancelada de instruções de altitude, desça para 2010, o ajuste é no 020. Fala 2000 com 1020. Azul 2780, rotor 0 descido, 0050. 050, azul 2780. Decola 48, chama o controle, frequência, chama 20, deixa 8. 208, obrigado. São 4777, reduza para 2309. 230, 4777. Vai manter proa 080, por pouco menos de 10 milhas para desvio. Valeu, 48, contato radar, saída PUC, nível 350, livre de juiz. Salvador 350, 648. Professor Salvador, 4777 vai passar acima da restrição de uma sistema em bomba. Fecha. Saída 2780, tem como novo limite a radial 290 do Velho Salvador. Novo limite radial 290, Salvador, 2780. Salvador, gol 648, pequeno desvio à direita. Sim, chegou no 648, reporta término. Reporta. Do 2780, reduza para 2109 mais. 2109, 2780. São 4777, reduza para 210 mais, 2100 mais. 200 para 210, 4777. 250, autorizado, atenção, pátio, estacionar, presa dele. Autorizado, presidente. 780. Sempre 740 para o localizador, mantenha para o 060, reporte estabilizado, livre procedimento. Sim, então mantenha para o 060, reportar estabilizado. Olhei, pelo menos o tráfico que nos precede é o à direita, posição 3 horas, 4 mil pés abaixo. Afirmativo, 2780. Obrigado. 240 em forma velocidade de cada. 250, senhora, abaixo de 10 mil, temos que usar o máximo 250, tá utilizando. Azul 2780, informa voz descida. Mil pés, azul 2780. Você com razão máxima para 3 mil pés, azul 2780, ajuste na 020. Descendo para 3 mil com razão máxima no 020. Vou acelerar um pouquinho aqui no caso. Manter uma razão máxima. Salvador, bom dia. Papapapá, Lima, Mike Fox. Papapapá, Lima, Mike Fox, pro senhor. Decolou Serra Independência para Serra Oeste de Alta Lima, estacionado 0141, com a bota. Gente, tudo vai falar para pouso, Mike, o Lima, Mike Fox. Pois ela não. 14777, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 240. Lua 240, que é 4777. Seu limite será radial 290 Salvador. Limite é 290, 04777. Tirando a pula de pouca, Gol 648. Direita, proa 080. Prossiga 270, eu escuto. 2780, curva direita na proa 080. Direita 080, azul 2780. Luma 648, chama o centro Recife em 126, decimal 85. 2685, obrigado. A 2780 para informação, o tráfego que procede encontra-se a posição de 2 horas, 1 milhas, cruzando 3.500 pés descendo para 2 metais, com 2.60 mais de Guam Spidia, é 1 Airbus 320. Você tem condições de dar presente o resto Miduna, reduzindo a velocidade para aproximação? Informativo, azul 2780. Responde 2780, está autorizado reassumir a posição Duna, reduzindo a velocidade para aproximação. Azul 2780, ponte para o Duna. Azul 2770. Azul 2770, radio service terminated at 2 minutes to our terminal. Call now 11 control on the frequency 120.1. Avisou para a pousa, alemão aqui fora. Alex Fox, frequência livre, para a correlação. Beleza, obrigado. 2780, apoio de Luna, autoriza 2000. 2780, firma, desce para 2000 país, livre procedimento, reporta contabilizada. Avisou 2000, procedimento e para a estabilizada, azul 2780. 3740, chama a torre em 118, decimal 95. 3895, até mais. Curva à esquerda, proa 215, limite radial 270. Oi, Salvador, bom dia, o TAM 3740. 4770 na proa 215, limite agora é o 277 Salvador, TAM 4777. Completa a curva à esquerda, até a proa 210, TAM 4777, seu limite permanente. 210, limite permanente. Confirmo o vento? 1.70 graus, 1.0 mais. Confiado, graças. Leste na rota? Adorno Leste na rota, tango pro senhor. De Serra de Leste na rota Oriente pra Valência, senhora. Tá ingressando na CTR, 20 milhas fora, tá mantendo 500 pés no forte. A gente contém sem regras de usuário, o ajuste na 020 no escudo do controle, Charlie Fatal. Ajuste na 020 vai manter a escuta permanente do controle, o Charlie Fatal. São 4777, para o localizador, curva à esquerda na proa 135, reduz a velocidade para aproximação. 135, 4777. Reduzindo. São 4777, para proceder tráfego 10 horas, 11 milhas. Posição Duna, mantendo, cruzando 3 mil pés, descendo para 2 mil, Mato Tango 72. Para procedê-lo como número 2 na aproximação. Sim, 4777. Pés para informação, tráfego encontra-se com 1709 de Grand Speed. Sim, 4777. Estabilizado no LS 210 baixo, visual com capa 2780. 2780, sente, torre 118, decimal 95. 295, obrigado e bom dia. Bom dia, bom dia. São 4777, desceu para 2000 pés, autorizado o procedimento, reporta estabilizado. Desce para 2000, reporta estabilizado até 4777. Tudo 2780. Direita, 1, 2, 1, seu alado, só chama agora. Veja 9, obrigado. Zero autorizado o pouso, vento 150 graus, 10 mais pista 0. Tele Fatal no controle? Reporta. Reporta Interlagos para cruzamento do campo. Reportar Interlagos para cruzamento, tá? Toral, senhora, devido à visibilidade? Aguarde. Essa tango, o vigilante chefe do transponder, ele apenas o modo primário. Está acionado o modo série, 0170. O chefe está informando que a gente tem aqui dois tráfegos aproximando, será impossível no momento a aproximação via litoral, com fim de tensões. Sim, já mantém então a vertical da estrada do corpo e remontar o norte da torre, pode ser? Sim, mas... no Interlagos, manter a vertical da estrada do coco e reponta ao norte da torre, se possível. Sim, chocorizado, chora pro campo. Graças. Controle, Salvador, Papatango, Isquenca, Informe, Quente da Lima. Papatango, Isquenca, Informe, Esquenca, identificação, chegada bom, se deu, separa 4 mil pés e ajuste na 020. 24.1020, Isquenca, Informe. Então, 4777, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. Chama a Torre agora, então, 4777, obrigado, bom trabalho. Torres, Salvador. Muito bom dia, Otan 4777. Otan 4777, continua a aproximação, aguardo a transmissão de pouso. Otan 4777. Agora Torre 118, decimal 95. 1895, grato. Lima 0, 1, 0, 1. Torre, vamos falar mais pela Fatango? Charlie Alfatango, prossiga visual pelo litoral, mantenha 500 pés. Intenção de cruzar e prosseguir até o setor do Barco, filho. Ah, o tá mantendo a vertical dentro do combo, conforme instruções do controle, e reporta ao norte da torre para o cruzamento. Fazer então, prossiga para o setor de terra do vento, a pista no zero, e chama para o cruzamento. Terra do vento no zero, e vai chamar para o cruzamento, grato, tá. 12780, solo 03, táxi à direita, chama 121, solo 9, solo. Direito, 209. Seu solo 04, 2000 lá no solo. Ali, Serra até o Yankee, mantém a posição. Certo. Roxa na 6140, autorizado a decolar. Pistão 0, vento 1, 70 graus, 1, 0 mais. Autorizado pouso, pistão 0, Ventura 40 graus, 129. Autorizado pouso, pista 10, TAM 4777. Roxana 6140, decora 05. Chama controle, frequência 120, decimal 8. 208, obrigadão. Zero, tá ao norte da torre, pro cruzamento, Serra Fatango. Serra Fatango, mantenha, pode se aproximando aqui da HPC número 0 pra fazer o cruzamento após a passagem da Lago da Tanque, tá na curtíssima final passando sua pista no 7 agora. 7. Fatango, Serra, até o Ian, autorizado aliás, mantém pista no 0. Autorizada minha IOT, pista no zero, faltando Santa Ana. Tá seguindo a retaguarda do Tanta? Já está autorizado o cruzamento, pode cruzar o campo já, o Thiago Afatão já avistado, na KPC, escala KPC 1-0, e aguarde transferência de comunicações para o controle. Aí sendo o cruzamento da vertical da KPC 1-0, será Afatão, graças. 4777 da Azul, seu solo, ou da TAM, seu solo 08, de direita, chama 21 e cima lá do solo. Direita, chama TAM 4777, obrigado, nosso trabalho. vai com Bronze ao final de Itapuã, até o final da barra. Cada Satão cruzou o campo, prossiga agora para o farol de Itapuã e chama o controle, 1-2-0-8. Itapuã, 2-0-0, controle, graças pela colaboração. Terra Céu Yankee, autorizado para o colapso, 0, ventura 0 graus, 8 mais. Sim. Cristiano Yankee. Terra Céu Yankee, cruzou o campo, está comprando o farol de Itapuã, ingresso no Axé. Com destino a Valença. Tem chamado que a gente faz até destino ou confirma? Ou no meu pé. Ou no meu pé? Ou no meu pé. Gente, reporta no farol da barra, Tela Patan. A reportar no através do farol da barra, Tela Patan. Controle, o 6140 poderia tomar a proxy, Aru? A voz de coordenação 6140. Obrigado. Botango, Whisky e Yankee Uniforme, canceladas instruções de altitude do separador de meu país, o ajuste 1020-0020, livre procedimento e porta estabilizada. Livre de restrições, 2000 pés, ajuste 1020, reportará estabilizado Whisky e Yankee Uniforme. Telemão 140, Vera Aracaju. Está presente Aracaju, obrigado, Tereza. Telemão 140, corrigindo, Marcelo. 0-8, bom dia, até amanhã. Obrigado. Controle, o Papatango Serra Hotel Yankee, bom dia. Papatango Serra Hotel Yankee, bom dia, contato radar na decolagem, saída Conde, autorizado direto Conde, subindo para o 090. Certo, cruzando a esquerda direto Conde, Serra Hotel Yankee. Leão 140, Centro Recife, 1-2-6-85. 250, formação Lima, boa tarde. 1-2-5-0, Sierra, identificação, chegada Gomé de Ônibus, se mantém no nível de voo 050. 050, bom médio 1, acionais de edificação. Voo 250. Charlie, passando na fora da barra, frequência livre para auto-coordenação. Passando através do fora da barra, frequência livre, auto-coordenação, grátis, Ana. Então, Luiz, que é em telefone, chama a Torre Salvador em 1198, decimal 95. Torre em 1198, decimal 95, Luiz, que é em telefone. Torre Salvador, Papatango, Whisky Yankee no Fórum. Equipe de Fome, continua a aproximação, intenção de pouso 1097. Proponha 1097, Whisky Yankee no Fórum. Sextão, cancela o IFR ao 16, autorizado para final 1097, reposte, Yankee no Fórum. Yankee. Oi, Salvador. Mantenha o gol 9094, pode ficar com o mantendo. 1094 autorizado, aliás, do colapso 10, vento 1, 70 graus, 109. Mas demora o piso 0 com o 9094. Confirma o vento para o Whisky Yankee no Fórum. Confirma o vento para o Whisky Yankee no Fórum. Vento 170 graus e 10 mais. Grato. Salvador, papapá, Lima, Mike Fox. Papapá, Lima, Mike Fox, prossiga. Decolou Serra, Luiz Delta Lima, destino Amargosa, estacionado 01141, tem 4 abordas. Sim, tira a manteiga antes da outra destino, confirma. É, manteiga no meu pé. Enche no meu pé, reporta como fora da barra, mantenha sem regras visuais, ajuste na 020. Repara fora da barra, faz. Ingressando final 97, baixado e travado, Whisky Yankee no Fórum. Whisky Yankee no Fórum é autorizado pouso pista no 7, vento 160 graus, 10 mais. Livre pouso, Whisky Yankee no Fórum. Tipo de equipamento? É um Alfa Serra 50. Fecha. Padilha, Zulu 094, decola Zulu 8, chama controle, frequência 1, 2, 10, decimal 8. 208, 094. Chamando pouso para o 1445. 1445, copiado. Controle, bom dia, Gol 1094, decola na Momo, 1500 pés. 1094, contato radar na decolagem, saída Momo, nível de voo 370. Sobe ao 370, 1094. Aquele fome, solo Zulu 9, autorizado 180, táxi retorno até seu pátio, estacionar seu DCB. Aquele Voo 950, cancelado as instruções de atitude, desce para 2.000 pés, o ajuste no 020, livre procedimento, reporta estabilizado. 2.020, estabilizado, desce, 250. Olha o Lima, mais pouco, passou o farol da barra. Salvador. Frequência livre, tópico de eleição, papapá, Lima, Mike Fox. Frequência livre, Fox. Salvador approach, go 1162. Go 1162, squawk identification. Clear, Bomad 1 arrival, descend maintain flight level 050. Descend to level 050, squawk ident, go 1162. 80 graus, 101. Telecom Delta 30, 94, chama Recife em 126 do 185. 265, bom dia. Chama para o Salvador em 1195. Eu não sei. Chegou 250 NS da 10, boa tarde. Zero, ciente, autorizado pouso pistão 0, vento 100 graus, 5 mais. Ele pôs o título zero, 250. Se desvio, a sua bola pôs de lindo a presente para 3191. Oh, 1162.